uma envolvência na fotografia, embora sendo jovem, já tem um percurso longo. Fala-nos um pouco deste workshop. Bom, este workshop, basicamente o objetivo e o desafio é poderem não só desenvolver competências em termos de criação de um projeto, ou pelo menos tomar consciência do que é a construção de um projeto, em termos de metodologia, em termos de processo, em termos de organização de ideias, em termos também como se apresenta, como se expõe, como se organiza, como se edita, não é? Essa coleção de imagens e... A técnica da fotografia também vai ser um dos temas também a abordar? Não, propriamente. Não, obviamente que, claro, que vão ser tocadas em vão ser faladas, vai ser abordada, obviamente, algumas questões, nomeadamente se houver problemas a resolver ou questões a melhorar, digamos assim, mas não é concentrado em questões técnicas, bem mais desenvolver uma gramática visual do que propriamente a questão técnica da fotografia, sei lá, velocidade, obturador, diafragma, sobre, sub-exposição, etc, etc. Sim. Vai ter mais a ver com o marketing, com a construção do projeto? Não é propriamente com o marketing, mas mais com a construção de um projeto pessoal, não é? Uma visão pessoal sobre um tema, sobre um assunto, sobre um evento, o que quer que seja, não é? Mas é mais desenvolver essas competências mais a níveis, se quisermos, até artísticos ou documentais, mas com um olhar mais profundo, mais organizado, se quisermos, não é? A partir de troca de experiências, a partir também de conteúdos entre os formandos, também é importante? Também é importante, obviamente, sim. Pronto, vai passar agora, por exemplo, uma apresentação, no fundo, visualização de imagens de vários autores significativos da fotografia contemporânea, não é? Essencialmente internacionais. Vai passar também por uma apresentação do meu trabalho, do meu processo, do meu imaginário. Vai passar também, depois, essencialmente, passa pela visualização e a mentoria, basicamente, dos trabalhos que os formandos vão desenvolver durante o workshop, não é? Portanto, eles vão desenvolver, a ideia é desenvolver-se, chegar até ao fim destas seis sessões, que é curto, obviamente, mas com uma série, com X imagens, que pelo menos deem início, não se pretende aqui realizar ou finalizar um projeto, mas essencialmente que dê início a uma nova série, que dê início a um novo trabalho. Construir um projeto pessoal e artístico, conciliar também a vertente profissional e a vertente... Também, isso também é importante, não é? Também, obviamente, também é importante, sim. Quanto à exposição, fala-nos um pouco da exposição. A exposição Ser e Devir é uma exposição que é um trabalho que eu desenvolvi em 2013, pretende abordar o fenómeno da imigração, mas obviamente não é propriamente um trabalho, não é uma reportagem, não é um documentário sobre o fenómeno da imigração, mas é mais um trabalho mais metafórico, mais poético, especialmente sobre estados de ser que estão ligados à questão da imigração. Daí também esta ideia do ser e do devir, não é? Qualquer coisa que está em modificação, qualquer coisa que está em transformação, em mudança, não é? Portanto, isso obviamente tem a ver com a vida em geral, mas claro que um ser que é imigrante é um ser em movimentação, em mobilidade. E, portanto, essa mobilidade cria negociações, exige negociações entre um novo, que é um novo território, uma nova língua, um novo contexto, um novo país, um novo trabalho, não é? Uma nova realidade, e o velho, que obviamente que tem a ver com as nossas memórias, com as nossas raízes, com a nossa cultura, com o país que deixamos, a família, amigos, etc. Portanto, e essas, esses estados entre uma coisa e a outra criam novas negociações, criam novos, se quisermos, percepções, podem ser conscientes ou inconscientes. E, obviamente, que nenhuma dessas pessoas é imune a isso, não é? Portanto, isso há modificações, há alterações. E, basicamente, aquilo que eu pretendo tratar ali são essas polaridades, essas dualidades entre uma coisa e uma outra, e sugerir, de facto, essa transição entre um estado e o outro, essa transição entre um... pode ser física, que pode ser espiritual, pode ser emocional, que pode ser de memória, o que quer que seja. Portanto, e, no fundo, são ali flashes que de alguma forma pretendem tratar essa questão, como eu disse, ou de memória, de identidade, ou de transformação, ou de mobilidade. Portanto, há toda essa, digamos, esses elementos que eu vou explorando aqui e ali, naquele trabalho, a partir de dípticos, ou a partir também de imagens individuais, a partir da conjugação entre preto e branco e cor, etc, etc.